Arce vai para a cobrança, Leonardo foi para a área, por lá Fábio Júnior, olha a cobrança, o toque, Palmeiras tem 10 em campo. Vamos para 22 minutos. Tem muito jogo pela frente.